alguém que queira ser meu bem. Se houver, me dê um sinal. Mais um ano que passei, tanto tempo eu esperei pra falar de um sentimento. E resolvi nesse momento fazer loucuras pra tentar achar alguém em algum lugar.